Polo 3197, estacionado na posição 3, para o Autorizado, 3197. Autorizado, 3197. São Pavista, Norte, 66. Bono 866, complete sinal, chame torre 1 no número decimal 95. Graças. Bom, 1168, acione identificação, desça nível de voo 050 via chegada a Mari, ajuste ao 9020, confirme o sentido da informação ativa. Ativo ciente, descendo 050 para chegar a Mari, autoriza voar de táxi. Bom, 1168, autorizado voar na prova de táxi. Autorizado voar na prova de táxi. Azul, Salvador, Papatando Zulu. Confirme para o controle. Confirme, contrato. Fazendo um pequeno desvio à direita aqui, ok? Você reporte quando possível, reaproa a etapa. Chamará a reaproa a etapa, igual no 68. Galeão. Pula 705 para o Galeão, prepara Dael, faz tanque para copiar. Dael, aguarde. Tá 3197, tá com autorizado via Pátio 1 no Índio, ponte espera 1895, ajuste 1020, boa via. 2021 agora. 1866, levando a Fox Touch. 1866, taxi via Alfa, reporte antes da Gilética. Alfa, reporte antes da Gilética, 1866. 12781, chame centro Recife em 128 decimal 8. 12788, obrigado, senhora. Você tem uma boa noite. Alô, Salvador, boa noite, é o Gol 9099, posição 10, com informação Whisky. Gol 9099, informação agora em curso X-Ray, aguarde cópia com FINS 360. Tomarei nota da X-Ray, 360 para Confins. Poderia ser não foi enquanto não adiantar a saída? É Arbor. Arbor, ok, obrigado. Arbor. Arbor, obrigado. O 1168, desça 12.000 pés, ajustado 1021, livre LF que foi da pista 10, aposta no localizador. 2.000 pés, 621, está livre o X-Ray da 10, o 1168, chamarei para o segundo. Próxima cópia. Copio no 705. Autorizado para o Galeão, nível de voo 360, VUPER, November 857. Decola da 10, curva direita no perfil da Dael, Lida e Irume. 5007 o transponder, 120, decimal 80 o controle. Confirma a saída e as outras posições e o transponder, por favor. A saída é a primeira curva direita, no perfil da Dael, Leda e Irume. E o transponder é 5007. Autorizado Galeão, nível 360, Viamper, November 857. Decola da 10, primeira curva direita. Saída Dael, Leda e Irume. Transponder 5007, controle de saída 12080. Gol 1705. 1705, procedimento correto, chame para o 12, pushback, saneamento. Reportará. Gol 1099, pronto para a cópia. Proceda para o gol 1099. Autorizado para Confins, via Pesolo 21, nível autorizado 360, decola da 10, curva direita, no perfil da Arbor, Elefa. 5002 o transponder, 1208 controle. Ok, autorizado para Confins, 360, decola da 10, curva direita, Arbor, Elefa, Pesolu 21, 5002, é o transponder e o controle, confirmando a frequência? 12080. 208, grato, gol 1099. Chame pronto no 10. Chama lá. Papa 099, tá pronto para puxar para na posição 10. Semana 099, autorizado para inspecionamento na posição 90, chama para o táxi. Semana táxi, voo 099. Voo 19099 para o táxi, está com 183 a bordo, 3 horas de autonomia, altera na Guarulhos. Voo 99, autorizado o táxi, é Pátio 1 na Índia, na ponta de espera, 1895, ajuste 9021, boa viagem. Pátio Índia, ponta de espera da 10, chama a torre, a frequência confirmando 18. 1895. Obrigado. Estabilizando X-Ray 10, Bono 1 no 68. Bono 1 no 68, também torre 1 no 8, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Bono 1 no 68, estabilizado X-Ray 10. Bono 1 no 68, está autorizado por pistola 0, ventuna 30 graus, 129, ajuste altímetro no 021. 021, autorizado pouso no 0, voo 968. Pushback acionamento. 02, autorizado, chefe pro táxi. Autorizado, reporte o táxi. 1705. Do Salvador, por aí, já vou 190, Adnos, ponto de espera da DR, está pronto igual contrato com a Adnos. 1099, Mateu, ponto de espera. No 099, ali mantém no 0. Ali mantém na 10, eu vou no 099. Solo 1-6, ao liberar, solo 1-2-1, decimal 9. Libera 2-1-9, obrigado, 1-6. No 0099, autorizado decolagem para Puma 0, vento no 40 graus, 109. Centrei decolagem da 10, voo na 0099. Alfa 7S. Para o táxi Gol 1705, 3 horas e 35, Guarulhos, POB 141. Direita Índia, ponte cara 1895, ajuste na 021, boa viagem, Gol 1705. Direita Índia, no ponte cara 1895, 1021, Gol 1705. Boa noite, voo 1705, pronto no ponto de espera 10. 1705, ali mantém o 10. Ali mantém o 10, voo 1705. Voo 1099, decolou 18, controle de Salvador, 120, decimal 8. 120, decimal 8, voo 1099. Controle ao voo 1099. Uno 099, contato radar decolagem, submantém a nível de voo 360, via sair da ABO, após 2000, voo direto Elefa. Mantenha via ABO, após 2000 Elefa, para 360, voo 1099. Gol 1705, autorizado decolagem para Puma 0, vento no 40 graus, 129. Livre, decolagem da 1-0, decolou 21, controle Salvador, 120, 208. 208, 705, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite, Gol 705, decola da El Lerumi, na sua escolha. Gol 705, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 360 via saída da El. 360 da El, 705. Gol 0099, Recife agora em 1288. 288, gol 099. 3858, sem identificação, desça nível de voo 050, via chegada a Mari. Uno 705, estamos em Recife, 125 decimal 1. 251, 705, boa noite, obrigado. DV58, desça 2000 pés, via chegada Mária, ajuste 1021 no livro LS Express, tá vendo? Reporte no localizador. Baixou. V21, autorizado LS Express, reporta no localizador. 3858. Alguma possibilidade de voar na procedura? Na 3858, autorizado, voadona. Voadona, tá presente, na 3858. Tango Oscar, Vitor Uniforme, Congonhas 400, pronto para cópia. Autorizado, São Paulo, Congonhas, nível de voo 400, decola da 10, curva direita, no perfil da Dael, Leia da Monte. E aí o Pedro 10 até pulbada, após o Pedro 16, segue com foto. 5567, transponder, 120, decimal 80, controle. Só confirmando, solicita a decolagem da 17? Sim, permanece a saída, curva direita da Elia da Monte. Permanece a saída, curva direita da Elia da Monte, para o Solicitão. Você viu o pátio PAB? Estamos no pátio da EPTA e o PAB é de 4. 04 a bordo, 45 para acionamento, táxi de decolagem, 1895, ajuste 1021, boa viagem. Boa noite, Papa Tango Oscar, Vitor em uniforme, acionamento a critério, chame pronto, táxi. Salvador, boa noite, voo 2043, seguinte X-Ray, autorização Guarulhos. Seguinte voo 2043, aguarda só um minuto, cópia, para Guarulhos. Ah, pessoal. Satisfação, gosto de ter informado, tá, que está aprovado, até o ponto de espera da Papá, chame para ingresso, piscina 7. LS 103258. Nota 1858, chame torre 1, 98, decimal 95. 295-3858. Voo 2043, agora sim, pronto, cópia. Pronto, cópia, 2043. Voo 2043, autorizado Serra Brava, Golfo Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola pistão 0, primeira curva à direita, perfil de saída da AEL, após voo a Leda, Motiva, Mike, Oscatão, Victor Alfa, onde percebe todas 1-0, segue conforme rota. Transponder 5017, controle 1208, com 2043. 3043, autorizar 360, conforme rota para Guarulhos, decola 1-0, curva direta direita, da AEL, Leda Motiva, interceptor 2-1-0, 5017, transpõe 1-0-8-0, controle na ponte 7-2043. Curva 043, curta, engenhamento correto, reporta a proteção na posição 07. Preparado. Autorizado, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-2-9. Aeroporto 1-0, C3, 850. Dado ingresso pista no 7, chame a linha de pronto, Oscar Vitor em uniforme. Salvador, boa noite, Canemé 3-1-0, sem identificação, desça a nível de voo 050, via chegada Mari, confirme a frente da informação aqui. Frente do 050 via chegada Mário. Via Mário, até o 050, né? 3-1-0. Você está no 6-1-0? Chané 6-3-1-0, autorizado, vou na proa de TAP. No solo aos 4-5, direita, taxi Foxtrot, chame controle solo no 2-1-9. Nativo, direita na Fox, chama o solo 2-1-9. Então 3-5. 3-2-5-8. Boa noite. Boa. Salvador, muito boa noite, então 3858, Livrona Fox. 3858, Livrona Taxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, então 3858. Antares 662, acione identificação, desça nível de voo 060 via chegada Mari, ajuste em Salvador 1021, não confirme sentido da informação ativa. Então 3858, livre ingresso parte 1, via Juliette, posição 02. Negativo, livre ingresso no parte 1 para posição 02, então 3858. Posição 8, bom voo. Gente, controle 208, muito grato, boa noite, bom serviço. E ele fala. Controle Salvador, muito boa noite, é o Papatango, Oscar Vita, uniforme. Papatango, Oscar Vita, uniforme, contataram a decolagem, tudo mantém a nível de voo 400, via saída da EL. Gente, via da EL, sessão 400, na sua escuta, Oscar Vita, uniforme. Voo 096, sem identificação, desça nível de voo 070 via chegada Mari, o ajuste em Salvador 10021, não confirme o sentido da informação antiga. 070 via chegada, a informação ativa tem uma X-ray, confere? Ativo. Velocidade recomendada na descida? Confirme sua velocidade. 2709. 1096, somente a sua terceira velocidade. Anel 6310, confirma sua velocidade? 260 tem indicado, anel 310. Dois 0 no momento, anel 310. Anel 6310.